jogo é sujo, eu sou dono dos meus próprios atos. Aprendi a jogar andando quieto no covil de ratos. Não é filha da puta que vai tá do lado. Pega tua prova e teu certificado. Só abre a boca se tu for cobrar ou tiver peito pra tu ser cobrado. Eu só trabalho com fatos, não sou de contar histórias. Dobrado de terabyte, eu não quero tua memória. Eu não posso perder o caminho de casa. Tem quem me espera, tem quem me abraça. Minha mente é outra, só mostra a carcaça. Urubu procurando uma migalha. Melancolia nos olhos nem disfarça. Por que que essas luzes são tão fracas? Eles mentiram pra nós. O privilégio sempre ganha de raça. Vive em um mundo paralelo, eu não entendo as tuas manias. Quem vê o perdão como recaída, turo rancor como estilo de vida. Ajeita a postura pra ficar bonito na foto. Eu dei um voto de confiança. Deixa esse mano morrer na mentira, que certamente não vivi em lembrança. Que nem criança, tenho vontade de salvar o mundo. Tô me tornando um fruto de esperança, mas meu inferno me leva pro fundo. Como eu queria mudar minha infância. Medo do escuro, mortes em vulto. Porque no topo não tem semelhança, mesmo fazendo um trampo absurdo. Não quero espaço, quero mudança. Tipo a doença que surge do surdo. Então será nítido a discrepância. Sem empatia, fique de luto por essas rimas regadas de ânsia. Enquanto meu sangue recebe tributo, siga perdido na sua ignorância até perceber o valor do produto. O pavão na voz. Eu meio que sempre fui um fruto do perigo, produzido pelo proibido. Eu peço que Deus me ajude, mas eu sei que ele tá comigo. Parece um inferno, eu não sei, mas sei que eu já andei perdido. Se é o inferno, eu não sei, mas sei que não é o paraíso. Meus manos morreram por meros reais, por coisas banais. Histórias que não eram baseadas em fatos reais, ou porque ficaram na beira da margem do porto do cais. Que a família esqueceu, ficou longe demais e não deu pra alcançar. Mais uma noite eu tive que passar em claro. É difícil dormir escutando os problemas bater na janela do quarto. Arranhando as talheres no prato, de querer ser o bonzinho eu tô farto. Eu não quero o caminho mais fácil, porque o fácil nem sempre é o recomendado. Mas nunca joga na mediocridade, mano. Eu aprendi com experiência, no desconforto das cópias atravesso a cidade. Eu tive que ter paciência. Eles reclamam do ódio no sangue dos olhos, nunca me enxergaram com os próprios olhos. Visual deficiência dos porcos, virou alvo a resistência dos povos.